É como óleo precioso nos corações. É bom estar nesse lugar, imagina a tua paz, e dividindo com cada um o teu amor. Estamos aqui pra te adorar, estamos aqui pra te louvar, ó Rei Jesus, tu és Senhor. Estamos aqui pra te adorar, estamos aqui pra te louvar, ó Rei. Repartindo a tua paz e dividindo com cada um o teu amor. Estamos aqui pra te adorar, estamos aqui pra te louvar, ó Rei Jesus, tu és Senhor. Exaltado entre as nações,